Newton Bobato. Bom dia, Bobato, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio SCI. Estamos sentando aqui ainda. É o momento, né? Eu até fui narrando aqui, conforme você foi aparecendo na câmera, iniciamos aqui essa entrevista de hoje. Bobato, que, né, assumindo aí como secretário de saúde, a gente sabe que tem inúmeros desafios pela frente, inclusive a agenda corrida, né, em razão dessas questões. E acredito que o tema que todos querem saber realmente, né, de urgência, assim, logo de cara, é a questão do Hospital Municipal. Nesse fim de semana teve um secretário, né, o secretário Márcio Nunes, aqui em Foz do Iguaçu, que disse que o governo do estado vai fazer aí tudo que for possível para auxiliar na questão do custeio do Hospital Municipal. Quais são as novidades, Bobato? Não há nenhuma novidade concreta ainda no momento. Há manifestações de boa vontade, há manifestações de má vontade, entendeu? Há dos dois tipos vindo do governo, ou seja, nós tivemos há uma semana atrás um outro interlocutor do governo do estado dizendo que o estado ia pagar por serviço que, do ponto de vista de legislação do SUS, é impraticável, ou seja, não sabia do que estava falando. Aí vem outro secretário, que é amigo de Foz, que conhece a cidade, que conhece a realidade da cidade, para defender o nosso pleito, que é um pleito justo. Ele, que já foi vice-prefeito também de uma cidade, já ajudou a gerir saúde municipal, conhece bem a dificuldade que o município tem na área de saúde e entende que o estado não pode ser discriminado. Então, assim, agradecer imensamente a participação do secretário Márcio Nunes, que veio aqui ajudar num projeto que é de extrema importância para a saúde, para a consciência coletiva, que é a implantação do programa de coleta seletiva pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, com a entrega de 8 caminhões que foram doados pelo governo do estado no ano passado, e que isso completa a implantação da coleta seletiva em 100% do território do município. Agora, até com relação a essa questão do Hospital Municipal, a gente sabe que desde janeiro, então, né, a Prefeitura não vem recebendo nenhum tipo de repasse. Desde dezembro. Né? Desde dezembro. Desde dezembro. São 2,5 milhões de reais por mês por que mês. Deixam de entrar. O prefeito Chico Brasileiro deu declarações na semana passada, dizendo aí da possibilidade que a partir do dia 30 deste mês seja suspenso aí o atendimento a pessoas de outros municípios aqui da região. Como é que está esse ponto? Nós já notificamos os municípios da região na quinta-feira da semana passada, informando que, devido ao não repasse do governo do estado, nós não atenderemos mais a região, por um princípio muito simples. Ou seja, se é o município de Foz do Iguaçu que paga a conta sozinho, o município de Foz do Iguaçu vai usar o seu dinheiro para atender a população de Foz do Iguaçu. A população da região deveria ser paga num outro tipo de custeio, que seria essa contribuição do estado, mas o repasse do Fundo Nacional de Saúde, através da média alta complexidade, de parte desse recurso seria destinado para o atendimento da região. Esse recurso que a União envia para o município não significa cerca de 500 mil reais mensais. O município gasta pelo menos o triplo disso com atendimento na região, então o déficit do município só com atendimento na região é de cerca de 1 milhão de reais por mês. Mas a população de Foz do Iguaçu, que pertence ao governo do estado, ou seja, o município de Foz do Iguaçu também pertence ao estado, então nós teríamos uma contribuição mínima que o estado poderia repassar para o município de Foz do Iguaçu, seria 2,5 milhões de reais, que é o acordo que vem sendo cumprido nos dois últimos governos e que, infelizmente, esse atual governo não está cumprindo. Além de não estar cumprindo o que deveria vir, tem a própria promessa de campanha assinada pelo governador Ratinho quando esteve em campanha em Foz do Iguaçu, que disse que ampliaria esse repasse de 2,5 milhões para 4 milhões de reais, ou seja, não ampliou o repasse, reduziu a zero o repasse e continua tratando Foz do Iguaçu como se Foz do Iguaçu não pertencesse ao estado do Paraná. Então, a nossa principal reivindicação, e infelizmente o único instrumento que nós temos para a redução de custos do Hospital Municipal hoje, para não prejudicar a população de Foz do Iguaçu, é não atender a população da região. E daqui até o dia 30, a gente sabe que tem aí mais de 3 semanas ainda, né? Como é que está a previsão? Tem agenda, tem reunião em Curitiba? Já teve algum posicionamento até da Secretaria de Saúde, de Estado da Saúde, sobre esse assunto? A Secretaria de Estado da Saúde entrou em contato comigo e com o prefeito, dizendo que vai acertar as coisas, que vai conseguir fazer o processo de pagamento, que vai regularizar a situação. Mas essa é a mesma fala que vem ocorrendo já há mais de 2 meses. E quando nós estamos somando essa quantidade de valor, nós estamos somando já esse mês 12 milhões e meio que o município colocou dos seus recursos próprios do município. E é um recurso que é finito, né? Ele vai acabar. Nós só estamos conseguindo manter o hospital municipal com recursos do município, sem sacrificar outras secretarias, devido a uma reserva que o município fez, que o governo do prefeito Chico Brasileiro fez, nesse ano que se encerrou. Nós conseguimos fazer uma reserva de valores no caixa do município, que permite ao município superar esse momento difícil com uma certa tranquilidade. Com uma certa tranquilidade, não, porque o município deixa de investir em outras áreas. A ideia, por exemplo, era fazer o projeto, nós poderíamos estar em andamento com a reforma do SEM, que não está, que foi adiada devido à falta de recursos. Poderíamos estar iniciando a construção do ponto de atendimento infantil, que não está devido a não repasse desse recurso do Estado. Ou seja, a população de Foz do Iguaçu está sendo muito prejudicada por essa discriminação que, infelizmente, o governo do Estado do Paraná está fazendo com a nossa cidade. Agora, até eu li aí, acho que foi no jornal Gazeta Diário, não lembro exatamente, neste fim de semana, a informação de que existe uma discussão até sobre a questão do próprio modelo que existe na gestão de saúde aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente tem um modelo de gestão de saúde plena, né, gestão plena aqui na cidade de Foz. Existe uma possibilidade de que esse modelo seja deixado, que, enfim, aconteça alguma mudança nesse sentido? Se o governo do estado resolve não participar do financiamento da saúde no município de Foz do Iguaçu, nós não teremos outra alternativa senão, inclusive, entregar a saúde plena para o estado do Paraná, porque talvez assim o estado do Paraná resolva assumir a sua responsabilidade em relação ao município. Hoje fica muito fácil para o governo do estado do Paraná. Para você ter uma ideia, nos primeiros 4 meses do ano, sequer o pagamento dos valores referentes ao financiamento do SAMU, que é a responsabilidade legal, já prevista em lei, do governo do estado, o governo do estado cumpriu. O governo do estado atrasou 4 meses o repasse do SAMU, repassou 2 parcelas agora no final de abril. Mas vocês imaginem se o município de Foz do Iguaçu não tivesse recurso para manter o SAMU sem essa ajuda. E o SAMU hoje, eu quero lembrar, que ele atende os 9 municípios da região também. Ou seja, todo o custo de ambulância, manutenção de ambulância, de médicos, de regulação, foi todo custeado pelo município de Foz do Iguaçu sozinho nesses 4 meses. Então, se o governo do estado do Paraná não entender que Foz do Iguaçu pertence ao governo do estado do Paraná também, pertence ao estado do Paraná, a população de Foz do Iguaçu também é paranaense, e não cumprir a sua parte com a saúde de Foz, não nos restará outra alternativa no final desse processo todo que não ser devolver a saúde plena para o governo do estado do Paraná, e o governo do estado do Paraná passar a responder por todo o processo de média e alta complexidade do município de Foz do Iguaçu, e o município de Foz do Iguaçu vai cuidar só da atenção básica. Pois é, vamos esperar uma resolução com relação a esse tema, deixando claro aqui que também disponibilizamos espaço, deixamos espaço aberto para que justamente o governo do estado, a Secretaria da Saúde, possa se manifestar sobre esse assunto que é de interesse a todos, né? A questão da saúde pública, não só aqui de Foz do Iguaçu, mas também dos municípios da região. Agora a gente viu até algumas declarações aí de representantes, secretários municipais de saúde aqui da região, falando sobre que existe um certo repasse, né, de valores aqui para Foz do Iguaçu, para que os munícipes possam ser atendidos. Como é que funciona essa questão? Porque até vi uma alegação de que isso representaria menos de 10% do custo da saúde pública aqui em Foz. O que podemos falar sobre isso também? Se for representar 10% do custo de saúde pública de Foz do Iguaçu, se nós imaginarmos que o município de Foz do Iguaçu gasta com recurso próprio em saúde mais de 180 milhões por ano, o que o município recebe para atender os 9 municípios da região são, que é da União Federal, não tem nada a ver com o governo do estado isso, é 277 mil mensais para atendimento ambulatorial e 245 mil mensais para atendimento hospitalar. Somando os 2 atendimentos, o município de Foz do Iguaçu gasta, só com esses atendimentos, R$1.200.000 por mês. Ou seja, nós recebemos menos de 500 e gastamos R$1.200.000 por mês com esses atendimentos do município da região. Para você ter uma ideia da discrepância que isso significa, 17% das cirurgias de urgências feitas em Foz do Iguaçu são para municípios da região. São aqueles casos, por exemplo, de acidentes com maior complexidade que são trazidos para cá. De várias situações, mesmo de moradores desses municípios, ou seja, nós temos 17% das cirurgias de urgência, ou seja, cada vez que se fecha um centro cirúrgico para atender uma cirurgia de urgência, nós estamos deixando a nossa fila de cirurgia eletiva aumentar, ou seja, pessoas que moram em Foz do Iguaçu sem fazer cirurgia eletiva, porque o centro cirúrgico do Hospital Municipal está sendo usado para atender alguma urgência. São 17% das cirurgias. 9% das cirurgias eletivas feitas em Foz do Iguaçu são para municípios da região. Então, quando você vai somar tudo isso, todo esse número, nós temos 9% das consultas ambulatoriais eletivas do município de Foz do Iguaçu são feitas para os municípios da região. Parece que não é um número significativo, não é um número significativo se você comparar no percentual que dá em torno de 10% dos serviços prestados pela saúde pública de Foz do Iguaçu. Mas é nós que estamos pagando essa conta. Então, se é o município de Foz do Iguaçu que está pagando essa conta, e se os municípios da região acham que conseguirão tocar todo esse atendimento de saúde com o recurso que Foz recebe, que é esses R$500 mil por mês, fique com os R$500 mil por mês e tente negociar isso com Cascavel, ver se eles vão conseguir fazer. É uma conta muito simples. Então, o que nós estamos propondo aos municípios da região, que no lugar de ficar brigando com o Foz para manter o atendimento pura e simplesmente nas condições financiadas pelo município de Foz do Iguaçu, ajude o município de Foz do Iguaçu nessa discussão com o governo do estado. Porque se para o município de Foz do Iguaçu uma situação complicada, para os municípios da região ficará muito mais complicado ainda. Você imagina um acidente de trânsito ter que levar para até Cascavel se o município de Foz do Iguaçu não atender. E nós não estamos atendendo, e nós vamos deixar de atender, não pelo fato de nós não compreendermos a necessidade de cada município da região, mas por um princípio muito simples. O dinheiro de Foz do Iguaçu nós vamos usar no município de Foz do Iguaçu. Pois é, então vamos até enfatizar isso, né, porque pode gerar até, digamos, um clima de confrontação, mas a questão é financeira, né? A questão é financeira. De engenharia financeira que precisa ser resolvida. Exatamente, a questão de engenharia financeira que dependemos do governo do estado. E a pergunta é que o governo do estado vai dizer que está dependendo de credenciamento do serviço do hospital municipal. Mas o Hospital Municipal já encaminhou esse pedido de credenciamento em março do ano passado. E vem e volta, e vai e volta, e vai e volta. E cada vez que encaminha o documento, falta algum documento, o governo do estado detecta que faltou algum documento. E vai faltar algum documento eternamente. Infelizmente, a burocracia, ela sempre procura uma alternativa para não fazer. Ela sempre vai achar uma assinatura, uma vírgula que está faltando para não atender a população de Foz do Iguaçu. O que nós temos perguntado ao governo do estado é por que que os governos anteriores faziam esse repasse, conseguiam fazer esse repasse e o governo atual não consegue fazer. Precisava de um tempo para acertar a casa, precisava de um tempo para organizar o fluxo, tudo bem. Mas nós estamos indo para o quinto mês do atual governo e o sexto mês consecutivo sem repasse do governo do estado. Então já deu tempo do governo do estado acertar a casa, já deu tempo de, ou seja, o município de Foz do Iguaçu não consegue mais arcar com essa despesa sozinho. E nós vamos voltar ainda a este tema ao longo deste mês, porque, como eu disse, né, algo aí de interesse extremo, não só de Foz, mas de todos os moradores aqui da nossa região. Recebi aqui no estúdio o vice-prefeito de Foz do Iguaçu e secretário da Saúde, Newton Bobato, falando, né, a respeito dessa questão do Hospital Municipal. Bobato, muito obrigado pela participação aqui na RCI e frisando mais uma vez, deixamos espaço aberto também para o governo do estado se manifeste, porque é de interesse de todos. Enfim, obrigado, Bobato, pela participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes da RCI. E dizer que nós precisamos, de novo, dizer ao governo do estado que nós pertencemos ao estado do Paraná. E por que que eu digo isso com uma certa frequência? A gente precisa afirmar isso sempre. Todas as regionais do estado do Paraná têm um hospital financiado exclusivamente pelo governo do estado. Para você ter uma ideia, o Hospital Regional de Cascavel custa aos cofres públicos do estado do Paraná cerca de 130, 140 milhões por ano. Nós estamos falando de um ajuda de custo que para um hospital para atender toda a região e a população de Foz do Iguaçu, que somaria no máximo 30 milhões de reais por ano, ou seja, seria uma ajuda ainda que significaria menos de um quarto do que hoje é investido, por exemplo, no Hospital Regional de Cascavel.